Chickpeas. Ovos de Páscoa. Esse mundo é na praia. Parada Sertaneja. Dia 2, o som sertanejo regional de Joaquim Lacerda. É a Imigrantes rompendo as fronteiras de FM e levando ao povo da terra a música de sua preferência, sem discriminação. E os outros, se quiserem, que imitem. O Brasil espera de nós confiança e esperança no futuro. Na certeza de estar contribuindo para o Brasil novo, a Magda Magazan lança em primeira mão o primeiro pacote de apoio ao presidente Collor. Promoção em 4 e 5 pagamentos sem juros ou 50% de desconto à vista em todos os departamentos. Magda Magazan, garantia de um bom negócio. Copa 90. Direto da Itália. Oferecimento Supermercado Avenida. Na Copa você entra com a emoção. Nós entramos com os mais moderados preços para a sua festa. Supermercado Avenida, a vitória de quem leva a melhor. Supermercado Avenida, onde é mais fácil comprar. Thank you.